meuscds.com. Cavaleiros. Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu. Tá namorando outro, mas seu coração é meu. Foi naquele bar que eu tive a certeza. Quando você me viu, caiu um copo de cerveja. Você disfarçou, ele percebeu. O amor da sua vida ainda sou eu. Ou pede a conta pro garçom, invente uma desculpa, liga pro seu ex. Conversa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez. Ou pede a conta pro garçom, invente uma desculpa, liga pro seu ex. Conversa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez. Vem pra cá, negão raiz, sai a rodada. E aí, Jailson, cavaleiros do forró. Não se preocupe não, pai, que o ex é nós, ela vai ligar. meuscds.com. Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu. Tá namorando outro, mas seu coração é meu. Foi naquele bar que eu tive a certeza. Quando você me viu, caiu um copo de cerveja. Você disfarçou, ele percebeu. O amor da sua vida ainda sou eu. Ou pede a conta pro garçom, que me deu uma desculpa, liga pro seu ex. Saudade de cantar com o negão. Valeu, Jailson, valeu, cavaleiros do forró.